Eu pedi no Marco Silva, mas preciso no Pedro Oli frear. Freia, freia, freia, freia. Freia é um bicho inocente da mata. Freia é um bicho. Freia, cabelo. Freia é o melhor bicho do mundo. Freia é um pouquinho da Índia da mata. Freia vive na selva. Freia vive na mata. Eu gosto de Freia. Freia é demais. Freia tem cabelo. Freia parece um rato. Eu gosto de Freia. Eu gosto de Freia. Freia vive na selva. Eu gosto de Freia. Freia. Freia, cabelo, freia, freia, freia, freia, freia, eu gosto de freia, freia, e freia, e freia, e freia, e freia, e freia, e freia, caviar, a freia, também chamado de freia, o bengal, é um roedor de alpa desse grupo na América do Sul, do gênero caviar, família do cabideus, médio de 50, de 50 centímetros de comprimento. Possui pelagem cinzenta, corpo robusto, patas e orelhas curtas, incisivos brancos e cauda ausente. É um patrão do paracal de bom corpo da Índia. Etimologia: Freia de origem do tupi, a pelear. Seus hábitos são basicamente noturnos, de hábitos sociais são bem marcados. O freia só abandona suas tocas à noite, em pequenos bandos. Cortilhas que em geral reconhece. É a lista que evita os bichos descampados nessas incursões noturnas em busca do capim novo e dos brotos da escolha que se nutre. São animais essencialmente vegetarianos, alimentando-se normalmente ervas, folhas secas e casca de árvores, frutas e sementes. Os baixos levantamentos e os registros dessa espécie de mamíferos podem ser explicados por seus hábitos alimentares. A criança da cidade é de freiar, mas não consome alface, pois mesmo causa problemas intestinais no animal. Certa vez um freiar pode ficar enciumado em sua parceira, para um conflito interno no grupo. Essa espécie é muito variável, podendo habitar pastas secas, savanas, úmidas, em bosque, cerrado e madeira na gelaria. É tratando-se de sua participação no trabalho alimentar, esse pequeno animal pode servir de alimentação de uma maneira como selvatirica. É treinado por aves de rapina, cobras, pandeiros e pelinhos selvagens, bem como cães de gado doméstico e povos naturais. Freia, freia do rock and roll, freia do rock bom, freia do rock nacional. Freia é demais, dois freia é demais, três freia é demais. Freia, freia, eu gosto de freia. Eu gosto de frear, frear, frear, frear, frear, frear. Gosto pra frear, é muito legal. Frear, Pedro Oli, tchau.